fraco, mas tu és forte, guarda-me do mal. Muito feliz vou eu seguir junto a ti. Quero andar, vou pedir, caminhar junto a ti. Meu Senhor, junto a ti, neste mundo de pecado, se eu cair, o que ser? Senhor, caminhar junto a ti, este é o meu ti, quando a vida se findar e o meu tempo se acabar, a chegar ao lar, caminhar junto a ti.